MEC FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, estamos dando início a mais uma edição da Rádio OSB, resultado de uma parceria firmada entre a Rádio MEC e a Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, que apresenta nas tardes de domingo a temporada de concertos que a OSB cumpriu no ano de 2012. Nosso programa começa apresentando a Sinfonia número 4 em Mi menor, opus 98, de Johannes Brahms. Trata-se da última sinfonia composta pelo grande mestre, trabalho que ele completaria no ano de 1885. A primeira apresentação da obra aconteceu numa audição privada, quando ela foi executada numa versão para dois pianos que envolveu o próprio Brahms e o pianista e compositor Ignaz Brühl, um músico fortemente vinculado à trajetória de Johannes Brahms. A premiere em versão orquestral aconteceu na cidade de Meiningen, na Alemanha, no dia 25 de outubro de 1885, com regência do próprio compositor. Max Kalbeck, biógrafo de Brahms, atestou o sucesso extraordinário então alcançado, detendo-se especialmente na reação entusiasmada do conceituado crítico Eduard Hanslick. A Orquestra Sinfônica Brasileira interpretou a Sinfonia número 4 de Johannes Brahms no seu concerto de 6 de outubro de 2012 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Rege a OSB a maestrina mexicana Alondra de la Parra, uma jovem que está desenvolvendo uma expressiva carreira internacional, já tendo conduzido orquestras do porte das sinfônicas de Chicago, Dallas, Houston, São Francisco e OSESP. Thank you. Thank you. Com a regência de Alondra de la Parra, a Orquestra Sinfônica Brasileira interpretou a Sinfonia número 4 em Mi menor, opus 98, de Johannes Brahms. MEC FM apresentando Rádio OSB com Sérgio Fortes. Vamos finalizar esta apresentação da Rádio OSB com a estreia mundial da fantasia para orquestra Domingando em Itambé, de Raimundo Penaforte. Ela aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 6 de julho de 2012. O compositor nasceu em Pernambuco, onde iniciou seus estudos de violino no conservatório local. Músico nos anos 80 da Orquestra Sinfônica de Pernambuco, Penaforte fez seus estudos de composição na Hardin Simons University, na New York University e na Juilliard School of Music. Domingando em Itambé, de Raimundo Penaforte, busca retratar um domingo na bela praia de Pernambuco. Vamos ouvir essa obra na interpretação da Orquestra Sinfônica Brasileira, que tem a condução do maestro Roberto Minchuk. Thank you.